A partir de agora, via satélite para todo o Brasil. No ar, Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. Queridos filhos e filhas, nós estamos no programa Fé em Debate. É um prazer estar com você. Eu quero saudar todos os que estão acompanhando pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Os que acompanham pela Rádio Evangelizar AM 1060, FM 90,9. E nossas queridas rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Querido povo de Deus, você pode participar de várias formas no Fé em Debate. Hoje o tema é livre. E olha, não se intimide, não se envergonhe, não fique receoso. Somos chamados a esclarecer nossa fé nesse ano da fé. Você pode participar ligando 0 operadora 41 3221 6070. Eu repito, 0 operadora 41 3221 6070. Você pode participar mandando o seu torpedo e já estamos aqui, apostos para receber a sua pergunta pelo torpedo. 0 operadora 41 9863 3583. Você pode participar através das redes sociais, principalmente no Facebook. Vamos valorizar o Facebook. Padre Reginaldo Manzotti também está aqui. Pois bem, e eu quero começar hoje... Primeiro perguntando, você gosta do Fé em Debate? Gente, quantas emissoras transmite esse programa? Quantas? Sinceramente, não sei, a equipe vai providenciar os números. Que tal você, de onde me escuta, dar o seu depoimento? Para você, o Fé em Debate é bom? Ajuda? É edificante? Escute. Meu nome é Glaci Terezinha, falo da cidade de Pirapom, distrito de Apucarana, aqui no Paraná. Sou ouvinte assídua há 2 anos. Padre, Opa. Eu nunca aprendi tanto sobre a Bíblia como eu estou aprendendo nesses 2 anos que eu ouço o Senhor. Faço parte de um grupo de oração de uma igreja da cidade de Apucarana. Sou feliz, feliz, muito feliz. Que estou bom. Ouvindo Fé em Debate. E, Opa. Padre, eu sou associada e uso o mimo que o senhor mandou, o coração de Jesus, uma correntinha no meu pescoço. A paz de Jesus e o amor de Maria, e Deus seja louvado. Evangelizar é preciso. Um abraço, padre. Um abraço, Deus seja louvado. Obrigado, associado. Obrigado por ser ouvinte de Apucarana e do Fé em Debate. Pois bem, eu quero começar com Efésios capítulo 1, 3, 14. Efésios 1, 3, 14. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeitos diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor de sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio do seu Filho querido. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos, e nele nossas faltas foram perdoadas conforme a riqueza de sua graça. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade e livre decisão que havia tomado outrora. Em Cristo recebemos nossa parte da herança, conforme o projeto daquele que nos conduz segundo a sua vontade, fomos predestinados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não somos frutos do acaso. Nós, seres humanos, não somos frutos simplesmente de um acidente, mas um ato da bondade e do amor de Deus. O texto de Paulo nos faz compreender como toda a criação, em particular o homem e a mulher, responde aos desígnios da benevolência da razão eterna de Deus. Sobre isso nós vamos aprofundar mais. Mas eu começo atendendo: bom dia, Maria Terezinha. Bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe, querida. Você fala de onde? Eu falo de Patos de Minas. Patos de Minas, me escuta pela rádio? Eu esqueço. Rádio Patos. Isso, Rádio Patos. Pois não, Maria Terezinha, qual a sua pergunta? Eu tô um pouco preocupada, por isso que eu fico... Preocupada? Não tô nada. Preocupada. Que tá preocupada com o quê, minha santa? Não, é porque assim, eu faço sempre oração, principalmente pro meu filho mais velho, sabe? Tá. Sempre tô rezando pra ele, sempre tô rezando. Ele não para, não, mesmo assim ele não para em emprego. É uma pessoa que vive sempre em ansiedade. Tá. Ao mesmo tempo que ele confia, ele desconfia. Tá. A palavra de Deus, né? Então, assim, eu fico assim, às vezes, até indeciso se eu devo continuar rezando ou não. Vamos de novo? Vamos de novo? Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida, porque eu sempre estou em oração, sempre estou rezando para ele. Alcançar um emprego bom para ele, uma coisa boa para ele, um emprego bom para ele. Né? E aí ele entra no emprego, ele não para no emprego. Tá. Ele não para no emprego. Ah, pessoa ansiosa, nervoso. Entendi. Eu fico pensando, eu estou sempre em oração e sempre está assim, nunca, já há muito tempo que isso acontece, a carteira dele já está até cheia de tanto assinada, sabe? Maria Terezinha, você reza, você se coloca em oração, você pede, você suplica. Isso. E apesar disso ele vive toda essa situação. Você já parou para pensar se você esmorecesse na oração? Seria pior, né? Com certeza. A tua oração não é em vão. Eu volto, Maria Terezinha. Eu aprofundo esse tema com você. Tiago, aguarde, por favor. O intervalo é rápido, eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Foi Deus quem fez você. Queridos filhos e filhas, nós estamos com Fé em Debate no ar. A Maria Terezinha de Patos de Minas não está mais na linha, caiu a ligação. Ela fez a pergunta. E o questionamento é esse. Ela reza pelo filho dela e ela não vê os resultados. Pelo contrário, ela vê dificuldades. E ela se pergunta, vale a pena continuar a oração? Será que a minha oração é atendida? Maria Terezinha, a oração, ela nunca é em vão. Nunca. Você vai perguntar, mas por que eu não vejo o resultado? Não porque Deus não quer, mas porque talvez a resistência seja grande no seu filho. Esmorecer na oração, jamais. Posso dar um exemplo? Lembre de Santa Mônica. Lembre dessa mulher que não foi numa, duas novenas, nem um ano, dois anos. Mais de 30 anos de oração. Então, Maria Terezinha, não esmoreça. Se rezando do jeito que você está, seu filho se encontra assim, imagine se você fraquejasse na prece e no joelho dobrado. Tua hora vai chegar. Aquilo que às vezes é mais demorado, vem de forma mais brilhante. Bom dia, Tiago. Bom dia. Deus o abençoe, filho. Amém. Você fala de onde, Tiago? Paranaguá. Você fala de? Paranaguá. Paranaguá. Você me escuta pela rádio? É, Evangelizar. Pela rádio Evangelizar. Acredito que ali também tem a rádio difusora, não é? É, mas transmite em outro horário. Entendi. Tá bom, filho. Então, você está acompanhando pela internet? Não, pelo Evangelizar mesmo, que chega. Evangelizar FM ou AM? AM. AM, um grande abraço, então, que chegue em Paranaguá, M1060. Pois não, Tiago. Qual a sua pergunta, meu filho? Padre, eu queria saber por que na nossa igreja católica dão pão, dão só o pão e não dão pão e o vinho. Tá bom. Comunhão. Por que você, indo à missa, você vê o padre comungando com o cálice, o vinho, e o povo só com o pão, não é? É. Bom, isso remete, quando na época do descobrimento do Brasil, 1500, aconteceu o Concílio de Trento, que praticamente definiu um pouco essa realidade. Quando você, se você já viu um pedaço de carne? Sim. Alô? Sim. Você já percebeu que na carne tem sangue? Tem. Portanto, você entenda a partir dali. Onde a carne há sangue. Portanto, ao você receber, e aqui remito, faço remeter ao Concílio de Trento, quando você recebe a carne, você está recebendo também o sangue. Claro que nós sabemos que foi uma atitude também sanitarista devido à peste bubônica, mas mais do que isso, para não propagar o mal, foi exatamente esse conceito, que no pão, que é carne, está o sangue de Jesus Cristo. Compreendeu, Tiago? Compreendi. Que Deus o abençoe, um grande abraço ao povo de Paranaguá. Uma pessoa me faz a seguinte pergunta e mandou pelo torpedo. A consciência é Cíntia de Minas Gerais. A consciência quando pesa e quando alcançamos o entendimento é já um possível perdão que vem de Deus? Cíntia. Eu respondo, sim e não. É o começo, mas não completo. Como assim, padre? Vamos lá. A consciência pesa. A consciência é o fórum, é o lugar onde mais Deus nos fala. Repito, Cíntia. A consciência é o lugar onde mais Deus fala. Então, quando a consciência pesa, é porque a pessoa cai em si. Ela é a voz de Deus, é o preceito de Deus, os estatutos de Deus, dizendo que aquilo está errado. Mas, já é um possível perdão? É um começo, que se efetiva na sensibilidade, na consciência do erro cometido, no arrependimento de ter cometido e, aqui que eu disse um começo, na confissão e no sacramento da confissão. Então, Cíntia, é um começo. Mas a certeza, a plenitude do perdão de Deus vem pelo sacramento da confissão. E esse sacramento da confissão não é uma confissão direta com Deus. Passa pela administração desse sacramento, que é o sacerdote. Eu absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, respondendo para você, é já um começo. Mas nós acreditamos na eficácia, na importância da confissão sacramental. Aline de Dourados também mandou um torpedo. Se começo uma novena e por algum motivo deixo de fazer um dia, devo continuar ou começar outra novamente? Aline, depende. Vamos supor que a novena faz parte da promessa do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Alacoque, que foi a promessa de 9 primeiras sextas-feiras para confessar, comungar, pedindo a fidelidade final e para ter a preparação para a boa morte. Então, essa novena, uma vez que você quebrou, você tem que retomar os 9 dias, sem interrupção. De modo geral, as novenas a serem feitas são um propósito de fazer 9 dias, 9 primeiras sextas-feiras do mês, 9 quartas-feiras. Mas, se você falhou, não quer dizer que foi em vão. Enquanto novena, enquanto tríduo, enquanto trezena, foi quebrada. Mas a oração que foi feita, mesmo que quebrada, claro que não foi em vão. Então, respondendo para você, Aline de Dourados. Andréia, bom dia. Bom dia, padre. Que emoção de falar com o senhor. Prazer todo meu, querida. Você fala de onde? Eu falo aqui do Capão Raso, de Curitiba. Fazem 2 anos que eu moro aqui, mas eu era de Paranaguá. Paranaguá. Opa, hoje eu falei com o Tiago de Paranaguá. Pois é, agora... escutei. Pois não, Andréia. Padre, é o seguinte, eu tenho uma dúvida. Eu tenho quase 50 anos, fiz a catequese naquela época, né? Que era assim, bem rápido o negócio. Hoje não, já é mais demorado, já é mais estudado o negócio. Então, vai-se para a igreja, para de ir um pouco, vai mais um pouco. Então, nesses anos todos, eu acabei esquecendo, sei lá. Depois que eu tomo a hóstia, o que realmente eu tenho que fazer? Né, eu me ajoelho no banco, o que, que eu faço? Eu agradeço, eu peço? Essa é a minha dúvida, né? Para saber se eu estou fazendo certo. Tá certo. Vamos lá, com calma, Andréia. Uhum. É o seguinte, você comunga. Isso. E o que fazer? É voltar para o banco. Uhum. Pelo fato de você estar com Jesus Cristo, não há nada mais sagrado do que esse momento, tá me ouvindo? Filha, o sacristão tá vindo com intervalo, você se importa de ficar na linha comigo? Não, pode, eu posso esperar, padre. Eu volto já, volte comigo. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Queridos filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate. E o Fé em Debate é um programa que propõe realmente esclarecer a nossa fé. Andréia, oi, você está na linha e nós estávamos falando sobre o que fazer depois de comungar. Uhum. Você primeiro ter a noção, e isso eu quero enfatizar, a pessoa vai comungar, ela tem que não ser Maria vai com as outras. Uhum. Primeiro, uma atitude de ir em oração. Você está indo receber nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Certo. Então, algumas coisas que não dá para fazer. Eu vou começar por aí, pode ser? Pode. Não há necessidade de, depois de comungar, você ir tocar no sacrário. Por quê? Porque você está com algo mais importante que chama-se Jesus. Uhum. Segundo, o que fazer? Ir para o banco. Se é de joelho ou de pé ou sentado, não é o mais importante. Ajoelhar ajuda, porque o corpo fala, é sinal de adoração. Uhum. é fazer um ato de ação de graças. É você entrar em profunda comunhão com Jesus e fazer uma oração, seja espontânea. Eu sugiro espontânea, dizendo obrigado, Jesus, por estar, dizendo obrigado, Senhor, que os frutos sejam imensos na minha vida. É um momento de adoração com Jesus. Padre, mas o povo está cantando lá, devo cantar? Por isso os cantos são mais serenos, são mais tranquilos, para levar ao momento de comunhão, de ação de graças, de adoração a Deus. Certo. Ficou alguma dúvida? Não, é isso mesmo, padre. Então tá bom. Então eu acho que eu estou fazendo certo. Eu agradeço, né, sempre, né? Isso aí. Ele sempre está do meu lado, da minha família, né? Isso mesmo. Eu quero fazer uma sugestão, por exemplo, depois da comunhão, uma boa sugestão fazer aquela oração pessoal, Alma de Cristo, conhece? Ai, padre. Alma de Cristo, santificai-me, sangue de Cristo. Uhum. Então é uma boa sugestão. Que Deus abençoe, um grande abraço, Andréia. Bom, quando se faz uma promessa, me faz a pergunta a Tânia, por Torpedo. Devemos esperar a graça acontecer para cumprir a promessa? Ou devemos esperar a graça vir para cumprir? Tânia, a promessa é pela graça recebida. Então, é claro, espere a graça acontecer, mas depois cumpra a promessa. O grande problema é que na hora do desespero se faz coisas desesperadas. E a promessa é legítima, padre? Claro. O que é a promessa se não é um voto de intensificar um sacrifício, uma oração ou um ato de desprendimento? Promessa geralmente é isso. Você quer tanto aquela graça que você se propõe algumas renúncias ou um empenho maior na oração ou numa peregrinação ou numa visita a um santuário pela graça recebida. É legítimo isso? Perfeitamente. São Paulo fez a promessa e raspou a cabeça. O grande problema é fazer a promessa e depois não cumprir. O grande problema é fazer também promessa para os outros cumprir, que não é muito raro, não. A promessa, ela não é transferível. A pessoa faz a promessa para si mesmo. Edilza, bom dia. Bom dia, pai, tudo bom? Tudo bem, querida, que Deus abençoe. Você fala de onde? De Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis. Quase eu não recebo testemunhos do Fé em Debate de Divinópolis. Ah, mas o pessoal assiste. Tá bom, aqui então. Aqui assiste, todo mundo aqui é fã número um do senhor. Então tem que ligar mais. Pois não, Edilza. Padre, eu queria perguntar para o senhor uma coisa. Quando a gente fala, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E eu queria que você explicasse de Davi, porque no Novo Testamento, na Bíblia, Jesus fala que ele é maior que todos os profetas, né? Sim. Então, o que é essa relação de Davi, quando fala Jesus, filho de Davi, tem piedade? Qual é essa relação de Jesus-Davi? Tá bom. Eu vou, infelizmente, nós vamos baixar, porque nós estamos com problema na linha com você. A equipe, alguma coisa aconteceu. Então, respondendo, a Edilza acabou de me perguntar, o que significa filho de Davi? Filho de Davi remonta o Antigo Testamento. Davi foi o modelo do rei. Primeiro pela sua unção. Lembre, como Samuel ungiu. Segundo, porque Davi foi um rei temente a Javé. Terceiro, porque Davi se tornou o modelo do rei que conseguiu reunir as tribos de Judá e realmente fazer o que eram tribos, um povo. Claro que aqui existem críticas sobre isso, sobre a monarquia que se estabeleceu, mas eu não vou entrar nessa visão, inclusive é uma linha do Sebi. Mas Davi acabou sendo modelo de rei da glória de Israel. A promessa do Antigo Testamento é que o Messias seria da descendência de Davi. Por isso, Mateus, quando vai narrar o nascimento de Jesus, Mateus escreve para as comunidades judaico-cristã, que, aqueles que vêm do judaísmo para o cristianismo, Mateus. E ele começa com a genealogia de Jesus, mostrando como Jesus é descendente de Davi. Por isso, quando os textos, geralmente Mateus, cita Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, é um ato de fé, Edilza. É um ato de fé, primeiro, em Jesus Cristo, o Messias, e reafirmando que a profecia se cumpriu. Então, por isso, Jesus, filho de Davi. Principalmente em Mateus, que escreve para judeus que se converteram ao cristianismo. Nós vamos para o Facebook e uma filha de Deus de Ipatinga. Não diga meu nome, pois minha pergunta é relacionada a outra pessoa. Meu sobrinho faz tratamento psiquiátrico há 5 anos. Ainda não sabe exatamente o diagnóstico. Há pouco tempo, a mãe dele ficou sabendo que o psiquiatra é budista. A pergunta que quero fazer no ar é: deve mudar de médico ou não? Bom, sacristão nos pede intervalo. Faloemos e voltaremos. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Queridos filhos e filhas, nós estamos com Fé em Debate, um programa que se propõe a acolher, esclarecer e ajudar. Eu gostaria de trazer presente o questionamento da filha de Deus de Ipatinga. A pergunta é relacionada a outra pessoa. Meu sobrinho faz tratamento psiquiátrico há 5 anos. Ainda não sabe exatamente o diagnóstico. Há pouco tempo, a mãe dele ficou sabendo que o psiquiatra é budista. A pergunta é: devemos mudar de médico ou não? Filha de Deus, é bem verdade que eu tenho que responder um pouco mais amplo. A ciência se diz imparcial. Porém, não creio que seja tanto. Por quê? Porque a ciência é imparcial. O que exerce a ciência não é imparcial. Então, há muito de influência quando se ministra o exercício da ciência. Portanto, eu prefiro crer que valeria a pena estar com alguém que exerce a psiquiatria, a psicanálise, que venha de uma fé em Deus e Jesus Cristo. Não estou desmerecendo a ciência imparcial, mas quem a exerce não é. Espero ter respondido sem dizer sim ou não. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Gostaria também de trazer presente a Fabiane Nunes, que entrou pelo site e foi nas redes sociais. Padre, minha avó, antes de morrer, pediu que minha irmã cumprisse para ela as promessas que havia feito. O senhor acabou de dizer que é intransferível. Minha irmã precisa pagar as promessas da minha avó? Fabiana. Pois bem, Fabiana. Eu vou responder em 2 etapas. Não, não precisa pagar as promessas da sua avó. Só que por mais que eu diga isso, a sua irmã não vai ficar em paz. O que fazer? É custoso para ela cumprir as promessas? Se não for, eu diria, não pela tua avó, mas pela tua irmã ter paz, cumpra. Se for custoso, digo para você procurar um sacerdote. Ela precisa estar diante do sacerdote e dizer isso e ouvir, mais do que do rádio, um sacerdote dizendo o que eu estou dizendo, que certamente o fará. Se por acaso a sua irmã ainda ficar com a fixação, mas minha avó não vai ter paz, então que se cumpra. Você percebe que não se trata da sua avó, se trata do mal que isso pode causar na vida da sua irmã. Continuemos. Bom dia, Paula. Bom dia, padre. Deus abençoe, querida. Você fala de onde? Londrina. Londrina, um prazer. Me escuta pela rádio? Pela internet. Pela internet? Sim. Tá bom. Ali tem a Rádio Alvorada. Sim. Pois não, Paula. Padre, eu gostaria de saber como podemos lidar com a espera de Deus. Quando a gente pede muito tempo em oração, mas a resposta de Deus não vem. Você pode falar um pouco mais? Eu entendi, mas quero ver se eu entendi sua pergunta. Certo. Assim, para ilustrar melhor o que eu disse, eu tenho 35 anos e tenho pedido para Deus um José. Não tenho escolhido um tipo de homem, tenho pedido para Deus escolher para mim. E esse pedido eu tenho feito há muitos anos, mas parece que Deus está omisso. E é difícil esse tempo de espera. Como que eu posso lidar com isso? Paula, a espera de Deus é uma... Às vezes a resposta de Deus, ela não vem com sim ou não. Deus prepara a graça. A questão é o nosso sim, a nossa disposição e o nosso momento. Eu não diria que nesse ponto Deus estaria te dizendo não. As circunstâncias não favoreceram a graça. Eu vou tentar me explicar melhor. Você deve continuar rezando? Deve. Deve continuar buscando? Deve. Mas junto com isso, você ficando no ar, tem uma pessoa que diz aqui, só para como você usou o exemplo. É correto dizer, deixar nas mãos de Deus? Meu sobrinho se afundou nas drogas e minha irmã disse isso, porque já não tem mais o que fazer, a Neide de Brasília. Paula, você diz, eu peço uma pessoa de Deus. Mas qual a sua atitude em relação a esse querer? O mesmo é deixar nas mãos de Deus a Neide de Brasília. Deixar nas mãos de Deus e não fazer nada. Qual o seu comprometimento com esse desejo, Paulo? Falando de um José da vida. O que você tem feito? É, verdade. Porque esperado. Só esperado? Isso é muito pouco. Não que... posso usar um... Desculpa fazer uma piadinha, mas aquela história. Senhor, quero ganhar... Acho que Mega Sena. Senhor, quero ganhar na Mega Sena. Senhor, quero ganhar na Mega Sena. E briga com Deus até que um dia escutou a resposta. Mas, por favor, jogue pelo menos uma vez. Desculpa uma piadinha, não é de ser mau gosto. Mas, Paula, reze e... abra seu coração. Eu li uma crônica, na verdade uma crônica que eu escrevi quando era adolescente. Fui mexer em umas gavetas e achei uma caixa com algumas... Nem imaginava que eu ia um dia achar aquilo. Mas é de um homem solitário reclamando a sua solidão. Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu não tenho aqui, eu só vou lembrar. E a questão é assim... Por que estou só? Porque certamente, muitas vezes, antes de olhar para a direita, olhei para a esquerda. Porque estou só? Porque quando alguém se aproximou, eu estava muito carrancudo com as minhas mágoas. Porque estou só? Porque quando alguém sorriu, eu não percebi no sorriso um sinal de aproximação. Porque estou só? Porque quando alguém tentou falar comigo, eu estava no celular. Porque estou só? E aí continua. Eu achei esse texto e acho que vem muito a ver. Porque Deus, a oração chega até Deus. Agora, tente olhar para o lugar certo. Tente um pouco, Paulo. Fica menos no celular e estar atento aos sinais de alguém que quer se aproximar. Procure estar em lugar e em ambientes bons, onde os Josés podem estar andando, também procurando uma Maria. Me fiz entender? Entendi. Que Deus abençoe, querida. Um abraço carinhoso a Londrina. E o mesmo já respondo para a Neide de Brasília. Deixar nas mãos de Deus? Com certeza. Só que, Neide de Brasília, isso jamais nos tira a obrigação de vigilância e empenho, porque Deus quer as minhas e as tuas mãos. Deus quer a minha e a tua voz. Deus quer a minha e as tuas pernas. Eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente. Você ouve Fé em Debate com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Queridos filhos e filhas, eu quero atender ainda a Madalena neste Fé em Debate. Você gosta do Fé em Debate? Escute essa partilha. Meu nome é Dilma Isabel, sou de Fortaleza, Ceará. Escuto o Fé em Debate pela Rádio Dom Bosco. E eu gosto do Fé em Debate porque com as suas palavras, com seus esclarecimentos, o Padre Reginaldo tem me ajudado bastante na maturidade da minha fé. Obrigado, Padre Reginaldo. Que o Senhor continue sendo sempre esse anjo em nossas vidas. Que Deus abençoe, querida. Bom dia, Madalena. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Você fala de onde? Eu falo do Campo Santana, Curitiba. Você me escuta pela rádio? Evangelizar. Padre, queria te fazer uma pergunta. Alô? Tivemos um pequeno problema, desculpa, Madalena, problema de interferência. Eu quero partilhar com vocês essa mensagem. Eu aprendi que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. Eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando tenho a força para ajudá-lo de alguma outra forma. Eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você. Cada um de nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto. Eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar e um coração para nos entender. Eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Eu aprendi que dinheiro não compra classe. Eu aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida. Espetacular. Eu aprendi que debaixo da casca grossa existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida e amada. Eu aprendi que Deus não faz tudo num só dia e que me faz pensar que eu possa. Eu aprendi que ninguém é perfeito e que hoje se apaixone por esta pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e eu me despeço deixando para você uma música que eu acredito que vai ajudar a refletir, pensar um pouco sobre os desafios de Deus e aquilo que nós queremos para a nossa vida. Um certo dia um homem esteve aqui, Jesus, e nos deixou uma grande mensagem. Que Deus o abençoe. Um bom final de semana. Já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sem desistir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Nos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer ela. dentro de si a flor do bem crescer, a lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou. Pra seguir nas palmas comigo. Tudo que aqui ele deixou, povo de Deus. Que coisa linda, Senhor. Que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir.